Olha, essa formiguinha é muito fofinha. A formiguinha me contou que um vestido ela tem. É verdade, ela comprou no armazém. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. A formiguinha me contou que um sapato ela ganhou. É verdade, a centopeia aqui doou. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. A formiguinha me contou que ela tem laço no cabelo e está sempre arrumadinha quando olha no espelho. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. A formiguinha me contou que ela tem um violão. Contou que ela tem uma bicicleta. Ela anda de rodinha, ainda brinca de boneca. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. A formiguinha me contou que ela toca percussão. Tem pandeiro, tem chocalho, ela faz um barulhão. Ta, ta, ta, ta, tu, tu, tu, tu, ta, ta, ta, ta, tu, tu, tu, tu, tu, ta, ta, ta, ta, tu, tu, tu, tu, ta, ta, ta, ta, tu, tu, tu, tu, tu. A formiguinha me contou que ela mora no jardim com flores bem coloridas. E verdinho é o capim. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. A formiguinha me contou que ela gosta de cantar. De noite, noite e dia, ela canta sem parar. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a dona formiga não mente pra mim. Ela gosta de aventura, ela gosta de ação, faz caminhada. Tu, tu, tu, tu.